Massa bolonhesa de soja. Imagem: prato servido com uma porção de massa bolonhesa de soja, temperinho verde e castanha do Pará ralada. Massa: molho de tomate e soja moída delícia. Soja moída delícia. Ingredientes: 200 gramas de soja miúda, 1-2 xícaras de ervilha underline in natura underline ou congelada, uma cebola pequena, 2 dentes de alho, uma pimenta dedo de moça, 2 colheres de sopa de molho de soja, uma colher de chá de páprica defumada, meio limão, 2 colheres de sopa de vinagre branco, uma colher de chá cheia de sal, a gosto. Modo de preparo: 1. Coloque a soja de molho em água quente com o vinagre. A água deve cobrir a soja. Tempo de molho: 30 minutos. 2. Lave a soja, adicione água limpa e escorra a água espremendo com as mãos a soja por cerca de 3 vezes. Ao final, a soja deve ser reservada o mais seca possível. 3. Em uma frigideira alta, refogue a cebola picada. No que a cebola começar a dourar, adicione o alho picado e a pimenta picada para refogar. Refogue até dourar. 4. Reserve o refogado. 5. Na frigideira, frite a soja com 2 colheres de sopa de óleo vegetal. 6. Adicione o molho de soja, a páprica defumada e o limão espremido. Adicione o sal a gosto. 7. Frite até a soja ficar crocante e, então, adicione o refogado de cebola, alho e pimenta. 8. Adicione a ervilha e frite por mais 3 minutos. 8. Reserve. Molho de tomate básico. Ingredientes: 8 tomates italianos, 1 cebola média, 3 dentes de alho, 1 pimenta dedo de moça, 1 folha de louro, 1 colher de sal cheia, a gosto. Modo de preparo: 1. Em uma panela média, refogue a cebola picada. No que ela começar a ficar dourada, adicione o alho picado, a pimenta picada e a folha de louro inteira. Refogue até dourar. 2. Adicione os tomates picados sem casca e o sal a gosto. 3. Cozinhe em fogo médio. Mexa frequentemente até os tomates desmancharem. 4. Mexendo, adicione água aos poucos para obter um molho uniforme. 5. Reserve. Finalização. Ingredientes: 400 gramas de massa sem ovos. Modo de preparo: 1. Prepare a massa conforme instruções da fabricante. O underline al dente underline é a mais gostosa. 2. Em uma panela, pode ser a mesma que o molho foi preparado, misture o molho de tomate com a soja moída delícia. Cozinhe por cerca de 3 minutos. A seu gosto, corrija o sal ou adicione água para dar volume no molho à bolonhesa. 3. Sirva a massa com o molho. Observações: tempo de preparo. Soja moída delícia, 50 minutos. Molho, 30 minutos. Massa, conforme instruções da fabricante. Nos refogados do molho ou da soja, fique à vontade para adicionar temperinhos maravilhosos a seu gosto como sálvia, erva baleeira, levístico, alecrim, etc. Finalize com temperinho verde e castanha do Pará ralada. Rendimento: serve até 4 pratos.